Salve, Rodrigo Ruas, meu parceiro. Grande JMC, aqui de honra, irmão. Aí, se liga nessa batida que eu trouxe aí, mano. Mais um raga, um rap pesado. Negócio é o seguinte, papo visão, mano. Vixe, certo? Mano. Tô boladão, ostentação é minha vida. É? De nave do ano, de cordão na pista. Ah. É do champanhe do mais caro que elas piram. Então, isso é minha vida, jogo os plaquê pra cima. Isso é minha vida, isso é minha vida. E quem dera se essa ideia se aproximasse da nossa realidade. Mas tudo bem, pra mim não é só o dinheiro que traz a felicidade. A gente tem iate, não tem. A gente tem dinheiro, não tem. Mas pra rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Oh, Popou, força vem, coletiva vem, original vem, gueto, vem, hip hop, reggae, style no raga. Yeah, man. Não tá fácil pra ninguém. Mas é o seguinte, mano, eles não podem tirar o nosso direito de se divertir. Faz o rateio e vem. Vem pra rua, vem. Yo. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem. Da rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre se diverte com o que tem. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem. Da rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre se diverte com o que tem. Não sou o rei do camarote, muito menos do malote. Tem quem fale que sou boy, não sabe do meu corre. Tenho pais, uma esposa e duas filhas pra criar. Se nada cai do céu, tenho que me agilizar. Acordo cedo, trampo o dia inteiro, à noite vou pro estúdio gravar. Na esperança que meu dom ainda vai me sustentar. Sei que não é fácil tirar o barato, mas não posso me queixar. Então se liga, que o rap não é só pra reclamar. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem. Da rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre se diverte com o que tem. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem. Da rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre se diverte com o que tem. O povo é forte, vai à luta, o tempo passa, o barco afunda. Deus ampara quem madruga e não tá de bobeira. Quem precisa, nós ajuda, não tem jeito, nós arruma. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Vai do jeito que der, no talento ou na fé. Hoje o reggae ferve na quebrada. Lante cheia quem não quer, se tem smoke já é. Tô sem dinheiro mas não pega nada. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada mas pra mim tá tudo bem. Da rua da minha casa hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre se diverte com o que tem. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada mas pra mim tá tudo bem. Da rua da minha casa hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre se diverte com o que tem. Por causa dele todo mundo entra em transe. Gimme the money. Perde a linha e joga alto nesse lance. Gimme the money. Não se mate, não valorize o bastante. A relação com o dinheiro que temos que causa aperto. E os bens materiais sempre prevalecendo. É bom se preocupar, pois estão invertendo. Os valores, os costumes importantes do gueto. Todo mundo no consumo, sendo multiuso, fácil para descartar. Entre grandes TV, LED, celulares, internet, venderam nossa mão de obra. Todo mundo no consumo, sendo multiuso, fácil para descartar. Entre grandes TV, LED, celulares, internet, venderam nossa mão de obra. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem. Na rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre se diverte com o que tem. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem. Na rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre se diverte com o que tem.